final dos Jogos Olímpicos de Inverno em Vancouver, o triunfo do Sporting no Clássico contra o Porto, mais uma medalha para Joana Ramos e a vitória da Seleção Nacional de Rugby na Alemanha. São alguns dos destaques da edição deste domingo, 28 de Fevereiro, de Desporto Antena. Voltamos já! A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, eu sou a Elsa e estou precisamente neste momento a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web, sintoniza-te. Às quintas-feiras, dê meia volta no tempo com a rádio Antena Web. Entre as 18 e as 18h30, Carlos Bonaparte traz-lhe sucessos de outros tempos. Uma forma diferente de finalizar a tarde. Meia rotação. Às quintas-feiras, entre as 18 e as 18h30, só aqui na sua Antena Web. Domingo à tarde, parado, em casa. Nada disso. É que na Antena Web, aos domingos, entre as 15 e as 17, há Pés de Dança. Venha dar um pezinho de dança connosco e com o Diamantinho Teixeira, que apresenta o programa. Domingo à tarde, Pé de Dança, entre as 15 e as 17 horas, com Diamantinho Teixeira. Antena Web, um caso sério na radiofonia. Sonoplastia. Organização e realização de eventos, aluguer de som e luz, promoção de artistas e bandas, decorações e sonorização de espaços, aluguer de palcos e ornamentações, serviços de DJ, ecrãs gigantes, karaoke, orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 967572982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Boa noite. Já terminaram todas as competições dos Jogos Olímpicos de Inverno 2010. Em Vancouver, falta apenas a cerimónia de encerramento, que vai decorrer na próxima madrugada, para fechar oficialmente a edição deste ano. A última medalha de ouro foi conquistada há poucos minutos pelo Canadá, que bateu os rivais dos Estados Unidos na final do torneio masculino de hóquei no gelo. Na lista das nações mais medalhadas, o grande destaque vai obviamente para o país organizador. O Canadá, que nunca tinha conquistado qualquer título na qualidade de anfitrião dos Jogos, em Montreal 1976 e Calgary em 88, ganhou desta vez 14 medalhas de ouro. Um novo recorde que antes era repartido pela ex-União Soviética em 76 e Noruega em 2002. Ambas tinham ganho 13 medalhas de ouro. Um domínio que se acentuou em Vancouver, sobretudo na segunda semana de provas. E só ontem, os canadianos conquistaram 3 títulos fundamentais para encabeçar a tabela. No entanto, o país mais medalhado foi os Estados Unidos da América, com 9 títulos e um total de 37 medalhas, superando as 29 da Alemanha em Turim há 4 anos. Os germânicos contentaram-se agora com o segundo lugar na lista, com 10 medalhas de ouro, 30 no total. Em termos individuais, o dia de ontem ficou marcado pela proeza do biatleta Ole Einar Bjørndalen, de 36 anos. Que ajudou a Noruega a vencer a estafeta de 4 por 7,5 km, somando o seu 11º metal. Bjørndalen é o atleta de biatlo com mais medalhas sempre, e está a uma do recorde absoluto do mítico compatriota Bjørn Dæhlie, 8 de ouro e 4 de prata. Também na Noruega veio a atleta mais medalhada nestes jogos, Marit Bjørgen, que conquistou 5 metais, 3 deles de ouro. Na patinagem de velocidade surgiu outra das histórias mais marcantes deste evento. Sven Kramer já tinha ganho o ouro nos 5 mil metros e era o grande favorito na final dos 10 mil, onde tinha como adversário o sul-coreano Lee Seung-ung. O melhor fundista na atualidade, a pista de gelo, ganhou depressa uma vantagem confortável, mas, de repente, na 16ª das 25 voltas, o seu treinador, Gerhard Kemkers, que dava indicações para as mudanças de pista, enganou-se e mandou o holandês seguir para a pista errada. O atleta duvidou, mas cumpriu, e apenas sentiu que algo estava errado quando ouviu o público manifestar-se. Mas já pouco havia a fazer. Kramer cortou a meta com menos 4 segundos que o coreano, ainda levantou o braço a festejar, mas ouviu de imediato o sinal de desqualificação. Além das lágrimas e gestos de fúria, o atleta acusou: "Foi um erro enorme, custou-me o ouro e os melhores 10 mil metros da minha carreira." Para Kemskers, que assumiu o erro, Kramer só teve uma frase: "É um idiota." Nota final para a má prestação da Áustria no esqui alpino, que pela primeira vez falhou a conquista numa medalha de ouro desde 1936. Portugal teve apenas um participante, Dani Silva, que ficou em 94º e último lugar na sua prova. Por este ano está feito. Os próximos Jogos Olímpicos de Inverno, em 2014, vão ser realizados em Sochi, na Rússia. No futebol, no grande clássico do fim de semana, o Sporting recebeu e bateu o Porto por claros 3-0 em jogo da 21ª jornada da Liga Sagres. Em Alvalade, 3 golos de pé esquerdo, marcados por Yannick aos 16, Ismailov aos 45 e Miguel Veloso aos 47, aniquilaram os campeões nacionais em nova exibição de gala dos Leões. O Benfica segue em frente na Liga Sagres. Os encarnados ganharam ontem em Matosinhos, frente ao Leixões, por 4-0. Um hat-trick de Di Maria a coroar a excelente exibição do argentino e um golo a abrir de Éder Luiz garantiram uma vitória tranquila do líder. O Leixões viu a situação complicar-se ainda mais no fundo da tabela. O Sporting Braga reagiu bem à goleada frente ao Porto e voltou aos triunfos, batendo o Olhanense por 3-1. Os minhotos continuam no segundo lugar do campeonato, depois de Mateus, Evaldo e Mayong terem conseguido ontem a reviravolta contra a equipa de Olhão. Resultados: União de Leiria 0, Vitória Guimarães 1, Naval 1º de Maio 2, Marítimo 1, Sporting Braga 3, Olhanense 1, Leixões 0, Benfica 4, Passos Ferreira 5, Vitória de Setúbal 3, Académica 0, Rio Ave 1, Nacional Belenenses disputa-se amanhã às 8:15 da noite. A classificação está assim ordenada: o Benfica é primeiro com 52 pontos, apenas mais um que o Sporting Braga, o Porto tem 43, está em terceiro. Atrás aparece o Sporting com 32, o Guimarães tem 30, Passos Ferreira 29, Leiria e Rio Ave dividem a 7ª posição, tem 27 pontos. O Portimonense isolou-se à condição no comando da Liga Vitalis, depois de alinhar a vitória por 3-0 em Friamundo, ao adiamento do jogo do Beira-Mar, anterior líder, devido ao mau tempo. Os aveirenses, que partiam para a 21ª jornada destacados na primeira posição, tiveram de adiar para 10 de março o jogo com o Estoril, marcado para Aveiro, devido às más condições climatéricas. O Oliveirense não conseguiu mais que um empate sem gols no terreno do Desportivo Chaves. Resultados: Beira-Mar Estoril adiado para 10 de março, Gil Vicente 0, Desportivo das Aves 2, Desportivo Chaves 0, Oliveirense 0, Friamundo 0, Portimonense 3, Penafiel 1, Feirense 1, Carregado 1, Fátima 1, Trofense 2, Sporting da Covilhã 2, Santa Clara 2, Varzim 1. Portimonense é líder, tem 38 pontos, mais 2 que o Beira-Mar, tem menos um jogo. E Oliveirense tem também 36 pontos, está no terceiro lugar. Carlos Queiroz já anunciou os convocados para o particular que a Seleção Nacional irá realizar na próxima quarta-feira, dia 3 de março, diante da China. Nos 17 eleitos, a grande novidade foi a chamada de Silvestre Varela, que se estreia nos convocados, enquanto Cristiano Ronaldo, Pedro Mendes e Hugo Almeida regressam. Hilário também voltou a merecer a confiança do selecionador nacional. João Moutinho e Miguel Veloso ficaram de fora. No entanto, o selecionador alertou ainda que alguns jogadores que foram chamados ao Sub-23 poderão ser chamados mais tarde, como os casos de Ruben Micael, Yannick Janló e Fábio Coentrão. O Porto é o clube mais representado, com 4 jogadores, enquanto o Benfica não cede qualquer atleta. Vamos então à lista de convocados. Atlético de Madrid tem Simão Sabrosa e Tiago. Do Chelsea vêm Hilário, Paulo Ferreira e Ricardo Carvalho. Do Málaga, Duda, Nani do Manchester United. O Porto com Bruno Alves, Romarelos, Rolando e Varela. Real Madrid, Cristiano Ronaldo. Sporting, Liedson e Pedro Mendes. Do Braga, Eduardo, Miguel do Valência e Hugo Almeida do Werder Bremen. O Manchester United conquistou hoje a Taça da Liga Inglesa ao derrotar o Aston Villa por 2-1 na final. A equipa de Birmingham ainda inaugurou o marcador bem cedo, por intermédio de Milner, na sequência de uma grande penalidade. Mas os Red Devils reagiram e viraram o marcador com gols de Michael Owen e Wayne Rooney. Para o campeonato, realce para a derrota caseira do Chelsea contra o Manchester City por 4-2, uma partida na qual os londrinos terminaram apenas com 9 jogadores. O Arsenal venceu fora o Stoke por 3-1, mas o assunto desse encontro centrou-se na lesão grave de Aaron Ramsey, que foi alvo de uma entrada dura do adversário Ryan Shacross e sofreu uma dupla fratura da tíbia e do prónio direito. Não joga mais esta temporada. Apesar da derrota, o Chelsea continua na frente da tabela da Premier League, tem 61 pontos, apenas mais um que o Manchester, agora com o mesmo número de jogos efetuados. O Arsenal é terceiro, com 58. Em Itália, ao início da tarde de hoje, o Inter Milão derrotou o Udinese por 3-2. Com o Mourinho na bancada a cumprir o primeiro de 3 jogos de suspensão, várias foram as mensagens por telemóvel trocadas entre o técnico e Rui Faria. Os gols da equipa do Inter foram pautados por Maicon, Diego Milito e Mário Balotelli. Simone Pepe e António Di Natale, de grande penalidade, marcaram para a Udinese. O AC Milan bateu em casa a Atalanta por 3-1 e continua a 4 pontos do rival e líder da prova. Espanha, nada de novo, o Barcelona ganhou ao Málaga por 2-1, enquanto que o Real Madrid goleou o Tenerife por 5-1. Os catalães lideram com 58 pontos, mais 2 que os madrilenos. Tempo para breves, Ismailov não vai sair de Alvalade. Sporting e Lokomotiv de Moscovo tinham tudo acertado para a transferência do russo, mas a vontade do jogador permanecer no clube prevaleceu. Desta forma, a SAD Leonina já informou a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários o fim das negociações com o Lokomotiv. O Benfica não vai recorrer das sanções aplicadas a Unki e Saponaro. Os encarnados foram multados em 1.500 euros, mas pretendem que o caso não se arraste mais, revelando ainda no comunicado que a eventual procedência do nosso recurso poderia significar o agravamento das sanções já aplicadas aos atletas do Futebol Clube do Porto. O Benfica alerta, no entanto, que poderão surgir ainda outras consequências para atletas do Porto e de outros agentes envolvidos, pois encontram-se a decorrer processos de crime junto do Ministério Público. Café Pão no Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1.500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Seja um anunciante na Antena Web. Entre em contacto telefónico connosco entre as 11 e as 22 de segunda a sábado pelo número 96-7572-982 ou então, a qualquer altura, pelo nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Anuncie na Antena Web. Portugal voltou a estar na corrida ao Mundial 2011 de rugby, que se vai disputar na Nova Zelândia. A turma liderada por Tomás Moraes cilindrou fora a Alemanha por expressivos 69-0 na 8ª jornada do Torneio Europeu das Nações. Com esta vitória, a mais folgada até o momento do 15 português, e quando faltam 2 jogos por cumprir, Portugal está no 3º lugar, posição que oferece uma vaga nos play-offs de acesso ao Mundial do próximo ano, mas agora com uma distância alargada para a Roménia, que empatou na Rússia. Resultados desta 8ª jornada: Geórgia 17, Espanha 9, Rússia 21, Roménia 21 e Alemanha 0, Portugal 69. A Geórgia está na frente, tem 23 pontos, a Rússia tem 21, Portugal 17 e a Roménia 14. Os georgianos já garantiram a qualificação para o Mundial de Rugby. No terceiro fim de semana consecutivo, Joana Ramos conquistou uma medalha na Taça do Mundo de Judo. A portuguesa está a causar sensação, depois de conquistar ontem em Varsóvia a sua terceira medalha seguida em provas da Taça do Mundo em menos de 52 quilos. Também ganhou a prata em Düsseldorf e o bronze em Budapeste, o que equivale à subida ao top 10 na tabela mundial. A judoca de Torres Novas superou a israelita Lital Abad e a ucraniana Maria Buyok, cedendo depois frente à luxemburguesa Marie Muller. No entanto, aí derrotou a francesa Delphine Desailly e a argentina Marianne Moussa para chegar ao pódio. Leandra Freitas foi quinta na categoria menos 48 kg e Thelma Monteiro, em menos 57, perdeu logo no segundo combate contra a romena Corina Oana Sapriorio, medalha de ouro na categoria. Em Praga, República Checa, e também ontem, André Alves, em menos 73, também conquistou o bronze depois de 5 vitórias e apenas uma derrota. No atletismo, a fundista Sara Moreira alcançou hoje os mínimos nos 3 mil metros para os Mundiais de Pista Coberta de Doha, no Qatar. Sara Moreira sagrou-se campeã nacional de especialidade em spin com 8 minutos 53 segundos e 24 centésimos. A atleta de maratona, vice-campeã europeia de pista coberta em Turim 2009, fez a prova sempre isolada, tendo como objetivo baixar dos 8,55 fixados pela Federação Portuguesa de Atletismo. Sara Moreira juntou-se assim aos já confirmados Marco Fortes, Bruno Albuquerque, Naide Gomes e Jéssica Augusto nos Mundiais que vão disputar-se entre 12 e 14 de março. Já estão encontrados todos os semifinalistas da divisão A1 do voleibol português. Os favoritos não vacilaram este fim de semana e asseguraram presença nos 4 melhores da prova. Resultados: Marítimo 0, Sporting de Espinho 3, Esmoriz 0, Benfica 3, Vila Condense 0, Vitória Guimarães 3 e Fonte Bastardo 1, Castelo da Maia 3. Foram precisos apenas 2 jogos para as 4 equipas se qualificarem. Espinho Castelo e Benfica Guimarães são as partidas das meias finais. O Bolonense conservou a liderança da Liga de Futsal ao empatar na Lusa 4 bolas. Ontem os encarnados começaram melhor e chegaram ao 2-0 com 2 gols de Ricardinho. Os azuis do Restelo responderam por Paulinho, que estabeleceu o empate com 2 tentos rajada, e antes do intervalo, Pedro Cari colocou os visitantes na frente do marcador. Na segunda parte, o Benfica apontou por Arnaldo, mas o Bolonense voltou a adiantar-se novamente por Paulinho. Joel evitou a derrota das Águias, de realçar que todos os golos foram apontados por internacionais portugueses. O Bolonense segue na frente com 3 pontos de vantagem sobre o Benfica, segundo classificado. Vamos então aos resultados. Benfica 4, Bolonense 4, 11 Unidos 3, Fundação Jorge Antunes 3. O Instituto Dom João V Fundão foi adiado devido à falta de luz no pavilhão. Boticas 7, Mogadouro 4, Olivais 4, Alpendurada 5, Otado 1, Sporting 4, Feixeiro 7, Vila Verde 5. O Bolonense está da frente com 49 pontos, mais 3 que o Benfica. O Sporting tem 44. Handball 1, o Porto venceu hoje o Benfica por 25-23 no jogo grande da 17ª jornada do campeonato disputado no Pavilhão da Luz. Os Dragões entraram melhor no clássico e comandaram o marcador durante o primeiro tempo, conseguindo uma ligeira diferença pontual que começou a acentuar-se imediatamente antes do intervalo, quando conseguiram 6 gols de vantagem, 14-8. A segunda parte foi mais de gestão para os campeões nacionais, que tiveram em Pedro Spínola o seu melhor marcador com 6 gols. Noutro dos jogos de cartaz da jornada, ontem um líder bolonense não conseguiu impor-se a um Sporting inconformado e não foi além de um empate a 25, num desafio em que chegou a ter 9 gols de vantagem. No entanto, o ABC não conseguiu aproveitar o deslize no Restelo. Pelo contrário, os minhotos atrasaram-se na luta pelo primeiro lugar ao perderem em casa contra o Madeira Sade por 22-25. Resultados: ABC 22, Madeira Sade 25, Marítimo 23, Chico Handball 33, FAF 20, Águas Santas 28, Bolonense 25, Sporting 25, São Bernardo 30, Sporting d'Horta 30, Benfica 23, Porto 25. O Bolonense é líder com 44 pontos, o Porto aparece logo atrás com 43, mas menos 2 jogos realizados. A ABC e Benfica têm 41 pontos. No Hockey Patins, o Porto pode ter dado ontem um passo importante rumo ao 9º título consecutivo na modalidade. Os campeões nacionais foram a Valongo vencer por 7-4, com 5 golos do espanhol Pedro Gil. Os locais tiveram a perder por 5-0 e ainda conseguiram reduzir para 5-4, mas os portistas acabariam mesmo por vencer. Foi a primeira derrota de Valongo em casa, nesta época. O Benfica cedeu um empate surpreendente contra o Porto Santo. Na Luz, os encarnados não foram além de uma igualdade a 2 bolas diante do penúltimo classificado. Destaque ainda para Luís Viana, que marcou 6 golos na goleada da Juventude por 10-5 contra o Paço de Arcos. Resultados da 16ª jornada: Golpilhares 3, Espinho 2, Física 5, Hockey de Braga 2, Oeiras 0, Oliveirense 3, Valongo 5, Porto 7, Benfica 2, Porto Santo 2, Juventude Viana 10, Paço de Arcos 5, Candelária 5, Hockey de Barcelos 3. Na classificação, o Porto está na frente com 43 pontos, mais 7 que o Benfica. A Juventude Viana está no terceiro lugar, tem 32 pontos. Sem surpresas, o Benfica voltou a vencer na Liga Portuguesa de Basquetebol. Os campeões nacionais ganharam nesta 15ª jornada ao Barreirense por 98-62 em casa. Com Sérgio Ramos, Eshimo Evans e Diogo Carreira de mão quente, o Benfica conseguiu mais um triunfo expressivo, 36 pontos de vantagem no final. Resultados: Vagos 55, Vitória Guimarães 84, Física Torres Vedras 66 e Liabão 81, Ginásio Figueirense 86, Cabo Madeira 93, Benfica 98, Barreirense 62, Alvarense 64, Académica 56, Sampaiense 85, Porto 73. O Benfica lidera, tem 28 pontos, mais um que o Alvarense, mas com menos um jogo realizado, o Benfica. Vitória Guimarães completa o pódio provisório, tem 25 pontos. Duas breves para fechar a edição de hoje. Panchito Velasquez está de regresso. O astro argentino voltou aos rings após a ausência de 5 anos. O ex-jogador do Benfica representa agora o Sindicato de Empregados do Comércio na Argentina e assinalou a estreia de novo clube com um hat-trick. O Hockey Patins pode voltar a contar com a magia de Panchito, que se havia retirado em 2005, quando foi capitão da Argentina que disputou o Mundial da Califórnia, nos Estados Unidos da América. Venus Williams é tenista em atividade com mais títulos no circuito mundial WTA. A norte-americana defendeu ontem o título no torneio feminino de Acapulco, no México, aumentando para 43 o número de triunfos em provas do WTA Tour. A mais velha das irmãs Williams, a primeira cabeça de série, teve de recuperar um set de desvantagem na final com Polona Hercock, mas bateu a eslovena por 2-6, 6-2 e 6-3. É o ténis que desta vez encerra a edição do Desporto Antena. Voltamos na quarta-feira às 20h30. Até lá! Continuo na Rádio Antena Web.